destruindo o sonho de paz na terra, sem deixar brecha, porque as brechas são tampadas com tiro de oitão, com a rajada da quadrada, cara furada de bala estampada na capa, pra no jornal de terça, nas bancas os porcos darem risadas. A regra é clara, vacilou, levou sacode, no tribunal do gueto a pena pra safado é a morte. O baque é forte, só quem é forte alcança a meta. Fazer o que nesse lugar de verme é debaixo da terra. Para um pouco e penso e chega a uma conclusão. A paz só existe pra quem está dentro de um caixão. Tô na função representando a periferia. Nossa forma de protesto é o rap, bem-vindo à família. O tambor gira, 192 foi acionado. Corpo no chão, revólver na mão, sangue na calçada. Respeite as caras se quiser viver em paz. Pra nessa terra sem lei não trombar com Satanás. A paz no gueto foi morta e enterrada. Escuto tiros, gritos, sirenes de polícia na madrugada. Um anjo parceiro, mundo, igreja é o que sobrou pra mim. Aceita a família, os guetos, treba que nós gosta assim. Na lei da selva, sobrevivo os guerreiros de fé. A vida é louca, não tem meu termo, mas assim que é. Um anjo parceiro, mundo, igreja é o que sobrou pra mim. Aceita a família, os guetos, treba que nós gosta assim. Na lei da selva, sobrevivo os guerreiros de fé. A vida é louca, não tem meu termo, mas assim que é. Preciso degolando um por dia que não corre na moral. Sem migué passo a minha também. Quem é quem? Quem? Nessa terra de ninguém. A mente engatilhada invadindo os barracos, cárceres aos manos que estão presos. Liberdade, terra entre quebra os moleque de oitão. Com sangue na lupa, tão só na contenção. Tensão, perdão, por aqui é raridade. Capa de pistola, aqui cê já sabe. É a lei da selva, é a lei do cão. A lei do morro, tenho que ser leão. Desculpa mãe, a vida muda, não dá pra ficar acreditando em contos de fada, vi a inocência transformar. Carreta louca, bombeta, pisante, não mais ralé. Cerveja, whisky, Red Bull, alpa de mina no pé. A maldade brotou, morreu a inocência. Com ela uma pá de aliado que perdi na sequência. Cê sabe, a cena é triste, então não se envolve. Não pague o preço, é sangue na busca dos malotes. Crime, um ódio, parceiro, mundo, igreja é o que sobrou pra mim. Aceita a família, os guetos, treba que nós gosta assim. Na lei da selva, sobrevivo os guerreiros de fé. A vida é louca, não tem meu termo, mas assim que é. Crime, um ódio, parceiro, mundo, igreja é o que sobrou pra mim. Aceita a família, os guetos, treba que nós gosta assim. Na lei da selva, sobrevivo os guerreiros de fé. A vida é louca, não tem meu termo, mas assim que é. Mas a coragem, se minha voz é um revólver, então teste a contagem. Chamo o resgate, que o boy passou mal. Tremeu nas pernas quando viu na cara o fal. É normal, por aqui já virou rotina. O corre dos moleque pra sustentar sua família. Que é selva, né? É sem perdão. Uma traçante no coração de quem pratica traição. Aqui é favela, bem diferente dos vermes que vivem no luxo. E a gente se arriscando em busca do dinheiro sujo. Políticos só vem aqui querendo voto. Logo em sequência vira as costas no bang bang, tem velório. O ego é forte, a mãe que sofre, cagueta morre. É triste pra quem mora no bairro nobre, me diz. Quem nunca pensou em mudar de vida, me diz. Como é ruim dormir de barriga vazia, ver a noite levando o dia. Cadê a paz na periferia? A paz aqui pra nós é um sonho. Minha alegria divide a numerada. Crime, um ódio, parceiro, mundo, igreja é o que sobrou pra mim. Aceita a família, os guetos, treba que nós gosta assim. Na lei da selva, sobrevivo os guetos.